sensação de ver você chegar. Sinto as estrelas, eu vejo o sol brilhar. Me perco todo só em te tocar. Frases da lua, ondas pelo mar. Sentir o amor, meu coração se abriu e tudo enfim mudou. Você nasceu pra mim. Ao sentir o amor, lembro a primeira vez que você me beijou. Você me quis e assim me conquistou. Meu corpo só permite o seu prazer. Esse seu jeito de sempre me querer. Te amo e não preciso nem dizer. Meu pensamento você consegue ler. Me beijou, você.